sou de Cristo. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Adorador que não se troca, adorador que pra trás não

are my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. As músicas que transformam vidas aqui no Gospel Hits. Muito prazer, eu sou o Xandelle e foram as primeiras aqui. Michael W. Smith, Drawing Close, Davi Sasser, Palavra Final, Damaris, Adorador, e a primeira aqui do nosso programa com 4x1, Eu Sou de Cristo. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/RedeGospelHits. Nosso site é redegospelhits.com.br. Quero enviar aqui um alô lá para Nildinha Mendes e a todos os nossos ouvintes de Patos de Minas, Minas Gerais, aos nossos ouvintes lá em Salvador e Feira de Santana, na Bahia, aos ouvintes do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, a você que é católico, espírita, evangélico e até você aí do outro lado que não representa nenhuma denominação, mas crê na existência de Deus. Alôzão abençoado ao Edilson Carvalho, que tá lá em Boa Vista, no estado de Roraima. Daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia da sintonia. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Este é o programa Gospel Hits do Brasil para toda a nossa nação e para a galera que tá lá no exterior. Eu quero convidar você aqui para acessar a nossa página na internet para conhecer melhor o nosso trabalho, o nosso ministério que está no ar há 6 anos e já somam por aqui 249 emissoras de rádio e web rádio que recebem, né, o nosso programa e retransmitem aí para os seus ouvintes. ouvintes, nem dá tempo de mencionar a todos. Por isso, acesse aí e conheça www.redegospelhits.com.br. E essa semana que passou, pintou mais parceiros aqui. E eu quero dar as boas-vindas à One Way Web Rádio de Cardoso, interior de São Paulo. Cardoso é a cidade onde eu nasci, né? A paz do Senhor ao Alan Pirani, que é diretor da rádio e vai retransmitir aí a nossa programação para os ouvintes lá daquela cidade abençoada. Boas-vindas também à Gazeta FM 95,3 MHz em São José do Egito, no Pernambuco, direção do Léo Júnior. Quero dar as boas-vindas à Tona Mídia Web Rádio de Caucaia, no Ceará, direção do Ricardinho Filho de Maria. Boas-vindas à Voz Divina Web Rádio, na cidade de Tubarão, Santa Catarina, né? Direção do Itamar Machado. Portanto, mais quatro rádios que vão retransmitir aí o Gospel Hits. Que bênção, né? Obrigado a todos aí, que Deus mande mais parceiros. Agradecendo aqui a audiência da Odinésia Mendes, está lá em Miranda, no Mato Grosso do Sul, deixou um recado pedindo pra gente mandar um alôzão pra ela. Alô, irmã, a paz do Senhor, tá bom, Odinésia? Também agradecendo aqui a audiência do Manuel dos Santos, lá de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, dizendo que o nosso programa é um sucesso. Amém, é o programa de Deus. Agradecendo a audiência da Clésia Mendes Braida, ela que mora em Ouroeste, no cantinho do estado de São Paulo, né? Ouroeste, que foi aí uma das primeiras cidades a retransmitir o Gospel Hits e é parceira até hoje, né? Graças a Deus. Alôzão para Abiail Caetano, em Piracicaba, interior de São Paulo. Também agradecendo a audiência da Silvane Sabino, de Viçosa, no Rio Grande do Norte. Vamos agora com Aline Barros, Louvor ao Rei. Gospel Hits, com uma exclusividade na sua rádio. Aleluia. Gospel Hits. Glória a Deus. Muito obrigada. Vocês são parte dessa história, desses 20 anos. Deus abençoe vocês. De gratos louvores transborda o meu coração. Conforme a tua justiça, e canto.

greatness of our God. I'll spend my life to know that I'm far from close to all you are. The greatness of our God. Yes, God contains no doubt the strings all you are. The greatness of our God. Exclusividade na sua rádio. Paz do Senhor, estamos voltando aqui com o programa Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Muito prazer, obrigado pela sua audiência e quero convidar você para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/RedeGospelHits. E o nosso site é www.redegospelhits.com.br. É muito bom estar na sua companhia. Alusão abençoada aqui para o Hernani Freitas Pena, lá no Rio de Janeiro, os nossos queridos amigos cariocas, fluminenses, ao Pedro Paulo de Oliveira em Cuiabá, Mato Grosso, ao Antônio Borges de Maceió, para Letícia Douglas de Governador Valadares, Minas Gerais, para Aline de Oliveira e a todos lá da Aldeia Moreira, lá no Mato Grosso do Sul. A galera curtindo em peso aí a nossa programação. A Jaque Prado tá em Piracicaba, interior de São Paulo. A Eli Hart Sonaglio. Ela está em Pato Branco, né? Pato Branco, que fica no Paraná. Deus abençoe a sua vida aí. Lá em Patos de Minas, também a Stephanie Sara, né? Curtindo a nossa programação, agradecendo a audiência do Evandro Garbim, Caxias, no Maranhão, o Henrique Barbosa, em Ribeirão Preto, São Paulo, o Daniel Max, em Goiânia, Goiás, a irmã Kaiber Domingos, em Guaíra, no Paraná, a Átila Minéia Silva Fonseca, em Patos de Minas, ao pastor Marcos, em Atibaia, interior de São Paulo. Graças a Deus, muitas participações. Agora, vamos com um lindo louvor, só lembrando que daqui a pouco tem a mensagem bíblica. Canta pra gente agora, LC 21, Futuro Glorioso. Ouça aí. Gospel Hits, o seu ritmo gospel em grande estilo. Cheguei aqui depois de tantos erros que cometi. Ah, se não fosse tua graça, tua mão sobre mim. Naquela cruz eu vi, Pai, o quanto eu te entristeci. Só não entendo por que não desistiu de mim.

E derramar lindo louvor aqui, não. Com um toque no altar, leva-me além. Teve também o David Keelan e André Valadão, Rei do Universo. E a primeira aqui do terceiro bloco, LC21, Futuro Glorioso. Gospel Hits em 249 emissoras de rádio e web rádio. Conforme eu falei anteriormente, semana passada pintou mais 4 emissoras. Que Deus mande mais, né? Estamos aqui com transmissão por todo o Brasil, em quase todos os estados do Brasil, acredito que seja em todos os estados do país. E também temos ouvintes lá no exterior, graças às emissoras de rádio e web rádio. Bom, durante a semana você pode acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/redegospelhits. Você também pode acessar o nosso site www.redegospelhits.com.